que o sistema é bruto. Conexão Sertaneja. E pra deixar acontecer, a pena tem que valer. Tem que ser, Maceió! E nós, livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo teu rosto, dá um gosto de pensar. Eu, você e o céu a noite inteira. E quando o sol chegar, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, deixa o povo falar. Eu quero ser lembrado por você. Isso não é problema de ninguém. Não, não é. Eu quero ser lembrado com você, yeah. Isso não é problema de ninguém. Mas pra deixar acontecer, a pena tem que valer. Tem que ser com você. E nós, livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas, que a lua tá cheia refletindo teu rosto, dá um gosto de pensar. Eu, você e o céu a noite inteira pra amar. Ah, e quando o sol chegar, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Mas pra deixar acontecer, Gabi, de garoto. Aí a gente faz assim. A gente liga pro povo. Leozinho CDs. E casa semana que vem. Deixa o povo. Deixa o povo falar. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Não, não é. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Jorge Mateus, o que é que tem no Conexão Sertaneja? César Menotti e Fabiano, não era eu. Vamos para mais um intervalo, é rapidinho. Continue com a gente. Daqui a pouco, você vai ouvir. Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Sertanejo. Ótima quarta-feira pra você. Conexão Sertaneja. Munhoz e Mariano, agora fiquei triste. Agora eu fiquei triste, triste, triste, triste. Agora eu fiquei triste. Agora eu fiquei triste. Agora eu fiquei triste. Agora eu fico triste e me desespero, porque roubaram meu Camaro amarelo. E agora você diz, como é que eu te pego? Porque levaram meu Camaro amarelo. Eu gostava tanto de você, mas pra mim a CG tive que voltar. Faria de tudo pra te ver, pra te receber, pra te encontrar.

Jorge Mateus no Conexão Sertaneja, mastigando água. Não para não, tem mais sucesso chegando. Léo Rodrigues, Sexta-feira, Sua Linda. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Semana começou. Oh, oh, oh, oh. No trabalho, aguentar o meu patrão. Na segunda eu dormi, na terça eu enrolei, na quarta eu fingi, fingi que trabalhei. Na quinta eu não fui, disse que tava doente, mas hoje finalmente você voltou, vem em mim. Sexta-feira sua linda, até que enfim a semana terminou. Vem em mim, sua linda, eu tô feliz porque fim de semana começou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Fim de semana começou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Chora, gaiteiro! Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Ela, Rodrigues, vem! Na segunda eu dormi, na terça eu enrolei, na quarta eu fingi, fingi que trabalhei. Na quinta eu não fui, disse que tava doente, mas hoje finalmente você voltou, vem em mim. Sexta-feira sua linda, até que enfim a semana terminou. Vem em mim, sexta-feira sua linda, eu tô feliz porque fim de semana começou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Conexão Sertaneja, arroba hotmail.com. É muita história. 2000 e tudo nosso. Pode pegar, só não pode se apegar. Nessa farra vale tudo, não vai se apaixonar. Pode pegar, mete ficha na pressão. Nessa farra vale tudo, não vai ficar na mão. Só não vai ficar na mão. É praia, só em curtição. O verão já avisou que vai ter farra. Se beija gelada, mulher bronzeada. Da cor do pecado, eu quero todas pra mim. Já avisei pra galera que hoje é lá em casa. É o skinhead, tipo mulher de mini saia. E pra fechar o pôr do sol na praia. Oh, yeah. Pode pegar, só não pode se apegar. Nessa farra vale tudo, não vai se apaixonar. Pode pegar, mete ficha na pressão. Nessa farra vale tudo, não vai ficar na mão. Pode pegar, só não pode se apegar. Nessa farra vale tudo, não vai se apaixonar. Pode pegar, mete ficha na pressão. Nessa farra vale tudo, não vai ficar na mão. E aí, Seba? Chama a galera do Inimigos da HD. Que hoje é tudo lá em casa. Vamos tirar onda. Oh, vamos nessa. Da piscina, a morena olhou pra mim. A ruivinha piscou, tá fim. A loirinha tá me dando bola, mas figura repetida não cola. Já avisei pra galera que hoje é lá em casa. É o skinhead, o mulher de mini saia.